Meus irmãos, hoje pela manhã, o Senhor nos deu uma palavra sobre será como nos dias de Noé. E eu quero incentivar você a ouvir essa palavra. Amanhã ela já estará no site da igreja. E a você parar um tempo. Irmão, eu quero ser sincero com você. Eu estou desafiando você amanhã a parar um tempo e ouvir essa ministração. Se você veio pela manhã, ouviu, vai ser importante você ouvir mais uma vez. Se você não estava aqui pela manhã, vai ser muito precioso que você ouça essa ministração no site da igreja, que você receba esta ministração. E o Senhor está nos despertando. A cada dia Ele nos dá oportunidades e nos chama ao despertamento que nós estamos vivendo como nos dias de Noé. E o nosso caminho pode estar corrompido como dos homens e das mulheres dos dias de Noé. E na palavra o Senhor nos mostra por que que o caminho deles estava corrompido, por que que a sociedade estava corrompida e o que que nós precisamos fazer como Noé fez, uma vez que ele mesmo disse: eu virei, vou arrebatar a igreja, vou estabelecer meu trono em Jerusalém, e isso será como nos dias de Noé. E o Senhor está nos dando uma oportunidade de ouvir hoje, nesse tempo moderno, uma palavra de despertamento. E uma palavra que nos chama com amor para nós não termos os nossos caminhos pessoais corrompidos. O Senhor está nos despertando e nós estamos empreendendo mais alguns esforços para nós reavivarmos aqueles irmãos que não estão em célula, aqueles irmãos que já participaram, aqueles irmãos que nunca participaram, e aqueles irmãos que podem ter uma célula em casa e podem liderar uma célula em algum lugar, não por causa de uma estratégia da igreja, não porque a gente concorda ou não concorda, mas porque está escrito na palavra que nesses dias em que a sociedade é tão corrompida como nos dias de Noé, o Senhor quer encontrar alguns íntegros e justos como encontrou a Noé. E um dos sinais claros na palavra do Senhor é que Noé era íntegro e justo porque ele ouvia o que Deus queria fazer naqueles dias. E qualquer criança hoje que cresceu no ambiente da igreja, qualquer um dos adultos que cresceu no ambiente da igreja sabe que Noé se dedicou a construir uma arca. Esse era o único envolvimento, ou o principal envolvimento de Noé, e é o que Deus nos chama hoje. Porque se ele vai voltar como nos dias de Noé, ou se ele voltando será como nos dias de Noé, eu e você, vivendo como nos dias de Noé, precisamos ser como Noé. E o Senhor está nos chamando a isso como igreja e como pessoas, como famílias. E o Senhor está nos despertando. E eu, às vezes, eu fico sem nenhum constrangimento, eu fico grato ao Senhor, eu fico maravilhado com Deus, como Ele derrama sobre nós, como igreja local, tanta palavra. E eu posso dizer isso com toda liberdade, porque quando eu ministro aqui, ou quando outros irmãos ministram aqui, nós não estamos ministrando da nossa capacidade, do que temos, do que podemos, mas do que o Senhor está entregando à igreja. E é um privilégio muito grande nós, como igreja local, recebermos tanta palavra de Deus. E essa palavra hoje pela manhã foi uma palavra tão impactante para o meu coração. Eu quero dizer isso a você, irmão. O Senhor me dá uma palavra para ministrar, e eu tenho certeza que isso acontece com outros servos do Senhor. E quando nós ministramos, nós somos tremendamente impactados. É como se não fôssemos nós falando, e ao falarmos, nós estamos recebendo tanto quanto você. E é uma coisa maravilhosa como Deus está nos edificando nessa igreja. Você pode olhar pelo site quantas ministrações, sejam as que eu trago diante dos irmãos, sejam as que outros irmãos que o Senhor traz a nós aqui têm ministrado à igreja, como nós somos privilegiados com tanta palavra. Então eu não posso ter o caminho corrompido. Eu não posso andar segundo o que me agrada, eu preciso me dedicar a fazer o que Deus quer que façamos neste tempo que é semelhante aos dias de Noé. E nesse texto que eu vou compartilhar com vocês, o Senhor vai nos falar mais uma coisinha. Gênesis capítulo 13, verso 1, diz: saiu, pois, Abraão, ou Abrão, do Egito para o Neguebe. Ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Então eu quero ir construindo com vocês o contexto em coerência com o que o Senhor está falando conosco nesses dias. Assim como Noé, naquele tempo, poderia estar envolvido em toda a sociedade, e estava mesmo, mas poderia estar comprometido intensamente com aquela sociedade, ter o seu caminho corrompido, isso é, estar trilhando um caminho diferente do que Deus preparou. Assim como Noé, Abraão também estava em uma sociedade corrompida, mística, a sociedade da Mesopotâmia, o lugar da astrologia e, consequentemente, o lugar da astronomia e, consequentemente, o lugar da astrologia. Dos mistérios da natureza, das estrelas, dos astros, aquele lugar onde Abraão vivia era o centro de toda ciência e descobrimento e conhecimento dos mais profundos mistérios dos céus. Deus, quando disse a Abraão: Abraão, você será próspero como as estrelas do céu. Deus sabia que linguagem usar com Abraão, porque Abraão sabia das coisas do céu. Os estudos na Mesopotâmia sobre o céu, sobre os astros, sobre as estrelas, sempre foram os estudos de ponta, descobertas. E Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. É o mesmo que Deus disse a Noé. Embora Deus não tenha dito a Noé: sai desse lugar, Deus diz assim: viva outra vida. Viva uma vida absurdamente diferente desta sociedade que está à sua volta. E a cada dia, irmão, alguns aqui estão sentindo isso, alguns manifestam, outros não. Talvez alguns estejam sentindo algo que não conseguem identificar. Eu posso dizer a você com clareza, qualquer líder de Deus está sentindo isso por toda a terra, que a sociedade desses dias está engolindo as nossas vidas. O padrão, o estilo de vida dessa terra está engolindo as nossas vidas, e cada dia mais, aqui e em tantos outros lugares, cresce o número de irmãos crentes em Jesus que não podem nem vir a um culto porque estão cheios de coisas para fazer, que não tem mais tempo de ler a palavra, de adorar o Senhor, de servir alguém, porque estão atolados de compromissos e necessidades. E nós não estamos enxergando que essa sociedade corrompida está engolindo as nossas vidas, comendo nosso tempo, roubando nossas energias. E só alguém como Abraão para dizer assim: vou sair desse sistema. Só alguém como Noé para dizer assim: vou sair desse sistema. E todas as vezes que nós tomamos essa decisão diante do Senhor, não com as nossas forças, mas pelo Espírito do Senhor, nós nos tornamos pessoas que não têm o seu caminho corrompido. E nos tornamos pessoas que começam a ouvir o que Deus vai fazer. Como Noé ouviu o que Deus ia fazer. E assim como Abraão saiu da sua terra, eu e você podemos ter um caminho que nos tira dessa realidade confusa, corrompida, do padrão, do status, do modus vivendi dos dias de hoje. Parece impossível, mas para Deus não é. E é interessante que Deus diz assim a Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. Ele está deixando para mim e para você um referencial, irmão. Você não precisa ter um novo emprego, você não precisa ter um bom recurso na poupança, você não precisa ter uma palavra profética, você não precisa estar vendo nada, você pode simplesmente decidir: eu vou dar passos em direção a um lugar que eu não sei qual que é, em direção ao padrão de vida que eu não sei qual que é, mas no centro do teu caminho. Eu quero fazer isso com a minha vida, Senhor. Eu não quero viver essa loucura que vai roubando nossa energia, nosso tempo, nossa comunhão, nosso amor, nossa sensibilidade. Eu quero ser como Abraão, quero ser como Noé, alguém sensível à tua voz, que constrói uma coisa louca como uma arca, numa terra que nunca tinha visto nem chuva, muito menos dilúvio. Eu quero ser hoje, no meio desse povo que nem sabe quem é Deus, nem conhece Jesus, está confundindo todas as coisas, muito menos vai acreditar que Jesus está voltando ou que vai acontecer alguma coisa sobrenatural nesses próximos dias. Eu quero ser alguém que constrói uma arca e que anuncia essa mensagem. E o Senhor vai nos dando recurso para isso. Então Abraão, ainda era Abraão, saiu da sua terra, ele era muito rico, possuía gado, ouro e prata, e o finalzinho do primeiro versículo diz com ele, e Ló com ele. Diga comigo, e Ló com ele. Se você voltar, você vai se lembrar de qual foi a ordem de Deus. No texto hoje pela manhã, nós enfatizamos que o Senhor deixa escrito que Noé fez a arca absolutamente conforme o que Deus tinha dito. Deus diz detalhes sobre o que Ele quer para mim e para você, irmão. Deus diz detalhes sobre o amanhã, sobre o trabalho, sobre o próximo ano. Deus diz, pode acreditar nisso e buscar, porque Deus fala com detalhes o que Ele quer fazer com a sua vida e através da sua vida nos dias a seguir. Creia nisso de todo o seu coração e busque isso de todo o seu coração, porque Deus vai falar com você. E o Senhor disse assim a Abraão: Abraão, você vai sair da sua terra e da sua parentela. E o que esse versículo diz? E Ló foi com ele. Está certo ou está errado, irmão? Hã? Por que está errado, Naum? Porque Ló era sobrinho, Ló era parente. E o que Deus tinha dito? Sai da sua terra e da sua parentela. Bem, se o pastor falar uma coisa, pode ser que você faça mais ou menos como ele falou e vai ficar tudo bem. Se o marceneiro fizer o móvel e não ficar exatamente do jeito que o cliente pediu, pode ser que ele diz, não, tá bom assim. Se um funcionário fizer uma coisa diferente do que você pediu, você, não, tá bom, deixa assim mesmo. Mas Deus, Deus não. Quando Deus diz, tem que ser assim, tem um motivo pelo qual Deus disse, tem que ser assim. Não é porque Deus é autoritário, não é que Deus é impostor, não é porque Deus é um mandante, não é porque Deus é um déspota, não é porque Deus é um... Não, Deus não é isso. É porque Deus tem um motivo para dizer, não, faça desse jeito. E Deus disse a Noé, faça a arca desse jeito. O texto que nós lemos diz assim, a porta da arca tem que ficar na lateral. E Noé fez tudo conforme Deus havia dito. Esse é o padrão para a minha vida e para a sua vida como crentes em Jesus. Senhor, eu quero saber como tem que ser. E eu quero te pedir perdão porque eu certamente nesta semana, nesse dia, fiz um monte de coisas diferentes do que o Senhor pediu. E obrigado pela tua misericórdia, a tua graça, que me renova a cada manhã para que eu comece outro dia buscando seguir o que o Senhor ordenou, que o meu caminho não seja corrompido. E Deus disse a Abraão, o Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. E Abraão levou seu sobrinho. Mas quem não levaria, irmão? Quem não levaria? Você está brincando, é seu sobrinho, ele vive na sua casa, ele cresceu com você, ele só tem você. Abraão, não tem cabimento. Leva o seu sobrinho, Abraão. E é possível que Sara tenha falado também, ou ou ela ficou insistindo, não é para levar. Estou falando, não é para levar. Ou então ela ficou, não, leva bem, tanto faz. E o texto vem com clareza. E Ló foi com ele. Versículo 3. Fez suas jornadas no Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Assim como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e iam armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão: depois que Ló se separou dele. Diga comigo: depois que Ló se separou dele. Quando foi que Deus falou com Abraão? Aqui tem uma lição maravilhosa, irmão, para mim e para você. Talvez, grande parte das vezes que a gente não está ouvindo Deus falar, é porque a gente não fez exatamente como Deus havia pedido. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Que enquanto Deus, ou melhor, enquanto Abraão não ouviu Deus falando, ele não tinha como dar mais passos. Para onde eu vou? Não sei. Eu saí sem rumo. Eu não governo, eu não cuido da minha vida, eu não sei do futuro. Eu preciso ouvir a Deus. E se eu estou fazendo algo que não foi o que Deus disse, o Senhor não vai falar comigo. Não é que o Senhor fique de beicinho, emburrado. Não é que o Senhor fique chateado. Não fez como. É porque Deus tem os seus planos perfeitos, e sou eu que não me encaixo nos planos de Deus quando meu caminho é corrompido, quando eu não estou fazendo exatamente o que o Senhor disse para eu fazer. Se eu estou carregando alguma coisa, se eu estou me envolvendo com alguma coisa, se eu estou gastando meu tempo, minhas energias com alguma coisa que Deus não pediu para eu fazer, vai ser difícil eu ouvir a voz de Deus. É por isso que eu e você precisamos parar. Paramos e jejuamos. Paramos e vamos cultuar ao Senhor. Paramos e vamos ter um tempo, uma vigília, um tempo de dedicação, um retiro. Nós vamos buscar o Senhor. Paramos no dia para ler a palavra, para adorar o Senhor. Eu preciso parar. E Deus que nos ajudou e nos fez dormir. Porque se a gente não tivesse sono, a gente não parava hora nenhuma. Então eu falo assim: vai dormir, porque enquanto você dormir, eu vou poder trabalhar um pouquinho. E a Bíblia está cheia de declarações do que Deus faz de noite enquanto nós estamos dormindo. E Ele não pode fazer enquanto nós estamos acordados. Mas Ele quer fazer muito mais do que faz de noite. A Bíblia diz que Deus manda um anjo para nos livrar da cova de noite. Existe uma guerra espiritual de noite. Existem demônios que querem nos levar para a cova de noite. Existe uma guerra de noite. E existe um trabalho angelical, está escrito isso na Bíblia, a nosso favor ou em nosso favor, de tal forma que de manhã as misericórdias se renovam. Agora imagina se ao invés de ser só de noite, se eu e você pararmos para buscar o Senhor. Senhor, não é só de noite que o Senhor vai poder trabalhar comigo, não. Eu quero parar, eu quero desacelerar, eu quero saber do Senhor o que há no meu caminho que não é exatamente o que o Senhor mandou. E Abrão estava na campina, estava com toda a sua equipe, todos os seus servos, seu gado, sua família toda, muita riqueza, Ló também, a ponto da terra não dar sustento para eles. E eles começaram a brigar, a discutir, certamente tinha pastor brigando com o pastor de Abraão, com o pastor de Ló, eu que vou ficar nesse lugar, não, aquele mato é meu, não, aquela grama é para o meu gado. Tinha muita discussão, irmão. Você pode imaginar o que tinha, era um problemaço para Abraão aquele negócio. E Abraão falou assim: meu filho, faz o seguinte, escolhe o caminho, para onde você for, eu vou para o lado oposto. E foi o que aconteceu. E agora vem esse versículo. Então, disse o Senhor a Abrão. Você acha que Deus pôs essa vírgula aí por acaso? Vírgula. Depois que Ló se separou dele. Agora, olha o que Deus disse. Ergue os olhos. Diga bem alto comigo. Ergue os olhos. Olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e ali levantou um altar ao Senhor. Irmão, o Senhor pôs essa palavra no meu coração, desde esses dias ministrando lá na Itália. Levanta os seus olhos. Levanta os seus olhos. Para de ficar olhando para os pés. Seja alguém que enxerga mais longe. Para de ficar cuidando só das coisinhas pequenininhas que emperram sua caminhada. Para de ficar cuidando de coisas que eu não te mandei fazer, que eu não te dei para fazer, mas que essa sociedade diz que você tem que ter, que você precisa ter, que você deve ter, e você se ocupa, e você gasta, e você investe, e o tempo vai embora e você não consegue mais levantar os olhos. Abrão, eu tenho a terra inteira para você possuir, conquistar, dominar, construir, prosperar. Eu tenho a terra inteira para você ganhar, para você, para toda a sua descendência. Levanta seus olhos, Abrão. Mas sabe de uma coisa? Enquanto você estiver carregando Ló, você não consegue nem me ouvir, muito menos levantar seus olhos. Você vai ficar tendo que contratar um consultor, você vai ficar tentando ver uma ajuda aqui, uma ajuda ali, uma solução aqui, um paliativo aqui, outro paliativo ali, e você vai capengar, e você nunca vai ser alguém que enxerga longe. Irmãos, é interessante, quando a gente viaja, eu já disse isso aqui em outras ministrações, quando a gente sai do arraial, quando a gente vai um pouquinho para o alto, a gente começa a enxergar algumas coisas que a gente não enxerga no dia a dia. Coisas boas que a gente não valoriza aqui, coisas boas de lá que a gente pode ter aqui, a gente não sabe por que não tem. E eu não estou falando apenas de bens materiais, eu não estou falando apenas de um entretenimento, eu estou falando de valores, de ações, de excelência, de ousadias, de coisas que Deus tem para mim e para você, a fim de que o reino dele prospere em nós e através de nós. Mas a gente vai vendo como nós somos assim tão medíocres, tão pequenininhos, tão cheios de coisas. Eu me lembro a primeira vez que nós entramos numa loja num outro país e fomos trocar, porque alguém insistiu, vai lá e troca. Falei, mas como não? Falei assim, aqui eu queria trocar. A moça pegou o negócio, trocou e agradeceu e pediu para voltar de novo. E se tivesse mais problema, podia voltar. Falei assim, no Brasil não é assim. O irmão estava contando que ele comprou uma camisa errada, o colega dele comprou uma camisa errada e veio apertada, e ele voltou na loja na par da tarde e pediu uma troca para mim. Falei assim, aqui não troca não. E ele insistiu, mas ela, aqui não troca, mas essa camisa está apertada. Aí emagrece. Eu falei assim, Deus, nós somos um país cheio de coisinhas assim que não dá para entender, Nelson. Como é que pode? Nós também temos muitas coisas maravilhosas, irmão. E eu não estou falando do país, nem estou falando das coisas boas de fora, eu estou falando do que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Existem coisas na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, no nosso jeito de ser, que são coisas tão pequenininhas, tão medíocres, que não precisavam existir e que amarram, que emperram nossa vida e que a gente nem ouve a Deus, nem levanta os olhos. Senhor, eu quero saber quais são estas coisas na minha vida. Eu quero desafiar você a fazer essa oração. Senhor, quais são essas coisas na minha vida? Quais são as coisinhas, a forma de pensar, a forma de viver, a forma de lidar, as coisas que me afligem, que não precisava me afligir, as coisas que eu me ocupo e que não precisava me ocupar. Senhor, quais são esses nós que eu carrego? Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu quero distinguir isso, eu quero identificar isso, eu quero discernir isso em todas as áreas da minha vida. Lá na empresa, no trabalho, na minha profissão, no meu emprego, no meu carro, na minha casa, no meu casamento, no meu relacionamento com os filhos. Eu quero discernir quais são as coisas que eu não preciso me preocupar. E que eu estou me preocupando e fico aflito, fico angustiado. Quais são as coisas? Eu quero simplificar minha vida. E eu quero dizer para qualquer ló que eu estou carregando, escolhe um lugar. Para onde você quer ir? Pode. Tchau, te abençoo. Vai embora. Eu quero me livrar desses lós. Tomara que não tenha ninguém aqui chamado Ló. Porque eu quero ouvir o Senhor falar comigo, Deus. Eu ouvi nessa ministração da manhã que o Senhor falou com Noé. E que o Senhor deu a Noé um caminho sem corrupção. O Senhor deu a Noé um caminho reto. O Senhor deu a Noé um propósito. O Senhor usou os dons de Noé. O Senhor deu a Noé uma visão. O Senhor deu a Noé assim, um propósito de vida que, por mais absurdo que fosse, foi algo tremendo, maravilhoso, próspero e que está registrado até hoje. E o Senhor tem isso para mim e eu quero isso na minha vida. Eu não quero passar um dia mais, eu não quero passar um ano mais com essas coisinhas medíocres. Eu quero avançar, Senhor. Então mostra para mim quais são os nós que eu estou carregando. Irmão, Deus quer fazer, como Ele prometeu, com que a minha vida e a sua vida seja para a bênção e prosperidade de inúmeras famílias nessa terra. Abraão, eu te abençoarei e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E depois lá na frente Deus fala assim, olha, em você, você que recebe o Senhor, você está dentro da bênção de Abraão. Você foi enxertado na bênção de Abraão, isso é, você tem a mesma cobertura de bênção de Abraão. Através de você serão benditas muitas famílias da terra. Em outras palavras, segundo o que o Senhor ministrou a nós nessa manhã, você vai construir uma arca. Sua casa, sua família, seus negócios, sua empresa, sua vida, onde você passar, por onde você passar, onde você pisar os pés, você terá uma arca de salvação para alguém. Em outras palavras, você será alguém justo e íntegro nessa sociedade. Isso é, você não terá seu caminho corrompido. Amém. É promessa do Senhor, irmão. O Senhor tem isso para mim e para você. Nós temos experimentado alguns pequenos exemplos, algumas pequenas coisas que Deus tem feito em algumas pequenas áreas da nossa vida. Mas o Senhor quer fazer com que isso seja amplo em toda a nossa vida. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu quero isso para mim. Quem não vai ajudar um parente? Quem não vai? Mas o que é isso? Eu não posso fazer isso, porque o que eles vão pensar de mim? Eles vão pensar que eu não dei a mão para Ló, eu não ajudei Ló, eu abandonei Ló. Abandone, irmão. Deus não vai te pedir para fazer nada absurdo, nada louco, nada que não seja justo. Deus vai te dar instruções que são claras. Elas só não são compatíveis com o sistema, com o padrão de vida, com o estilo de vida desse século. Mas Deus vai te dar graça para viver aquilo que Ele está dizendo a nós para vivermos. Talvez você seja uma pessoa que está cuidando do que não precisa cuidar. E é por isso que você não tem tempo, é por isso que você está cansado, é por isso que você não vê possibilidade, é por isso que você não enxerga, é por isso que você nem ouve a voz do Senhor diariamente. Está cuidando de coisas que não é para cuidar. É possível que você esteja gastando tempo com coisas que não frutificam. Irmão, se você começar a calcular o tempo que essa sociedade está gastando com Facebook, irmão, é Facebook mesmo. Nem Twitter tanto, mas... É uma ferramenta boa, irmão. Pode usar. Pode usar, irmão. Pode usar, se aproxima tanta gente... Aproxima tanta gente. Mas é isso. Cuida, porque senão te afasta de Deus. Te afasta das pessoas de perto e te afasta de Deus. Usa como uma ferramenta, mas para de ficar aquela coisa. Não gaste tempo com coisas que não são frutíferas, irmão. Porque é possível que você e eu estejamos gastando nosso tempo com coisas que não frutificam. São lós na nossa vida, por isso a gente não ouve a Deus e por isso a gente não ergue os olhos. Por isso a gente está sempre com aquela visão medíocre. É possível que existam pessoas aqui que estão postergando o dom, o ministério, as coisas que Deus deu, porque tem um Ló. E porque estão sempre postergando o que Deus deu, o que Deus falou, estão sempre cheias de compromissos, cheias de atividades. Não vêem condições de ajudar alguém, não vêem condições de servir, nem fazem com alegria. É sempre tudo com um peso. Ah, meu Senhor. É possível que tenha aqui pessoas que estão deixando de realizar algo por falta de finanças. Ah, eu não tenho condições. Ah, pastor, eu não tenho condições. Ah, pastor, eu não tenho condições. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro. Ah, pastor, eu não tenho condições. Pastor, eu não posso. Pastor, eu não... Ah, meu Deus. Será que o Senhor me deu uma vida para eu viver? Será que o Senhor me deu um desafio, um ministério, algo para construir? E o Senhor diz assim, agora você se vira arrumando recurso. Será que Deus fez isso comigo? Ou Deus me chamou para alguma coisa, Deus quer falar comigo como falou com Noé, Deus quer falar comigo como falou com Abraão, e talvez eu não esteja ouvindo porque eu estou agarrado a um Ló da vida. E aí eu não enxergo, nem que tenho condições, ainda que não tenha dinheiro. Porque para Deus não é problema. Não tem dinheiro não, filho? Assim que eu gosto. Porque aí você vai dizer, não fui eu. Foi Deus. Senhor, eu quero mudar minha forma de pensar acerca de algumas coisas. É, filho. Então começa a ouvir a minha voz. Eu quero ouvir sua voz. É, filho. Então larga alguns lós. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Como ouvimos pela manhã. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo onde o meu caminho está corrompido. Onde o meu caminho não é tão reto quanto o teu. E, Senhor, nessa palavra eu quero que o Senhor fale comigo, assim como o Senhor falou com Abrão. Quem é o Ló da minha vida? Eu quero isso, Senhor. Pessoas travadas e amarradas por sentimentos, por complexos. Pelo que pensa, imagina, sim, e viaja na maionese imaginando o que o outro está achando. O que o outro está pensando. Vão carregando, não um Ló, vão carregando 100 Lós. E tem que passar a vida administrando a briga dos pastores de 100 Lós. Irmão, não dá. Não dá. E a gente ainda vira para Deus: Deus, até quando o Senhor vai me deixar viver assim? Eu te deixar? Eu não tenho nada com isso. Você que se vire e libere-se desses lós, porque na hora que você se liberar desses lós, eu vou falar com você. E eu vou te dizer uma coisa simples, que um outro podia até pregar assim: nem precisa de Deus para isso. Meu filho, você nem precisa de mim para o que você tem que fazer. Só levanta os seus olhos. Olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Olha tudo, tudo que é difícil para você. Isso não é nada. Eu vou te dar a terra para onde você for, onde você pisar a planta dos seus pés, você vai ser vitorioso. Mas você não consegue nem acreditar nisso. Sabe por quê? Porque você está tão envolvido com um mundo de coisinhas, com um mundo de raciocínio, de pensamentos, de paradigmas, de medos, de complexos, de temores, de sentimentos. Eu quero te fazer levantar os olhos, filho. Irmão, Deus está falando comigo e com você. Eu quero te fazer levantar os olhos. Quando foi que alguém muito próspero em alguma área da vida humana venceu uma etapa? Quando foi? Foi um milagre? Foi porque ele tem só... Não, irmão, foi porque ele enfrentou alguns desafios e ele ousou. E nós, como Brasil, como brasileiros, como nação, nós não precisamos ficar com esse olhinho medíocre nos nossos pés e com medo, só cuidando de coisas desse tamanhozinho, como família, como casais, como servos do Senhor, como profissionais. Nós não precisamos ficar... Senhor, o Senhor tem algo maior para mim. E eu quero me liberar para ir, para romper, para ter os olhos levantados e enxergando coisas que o Senhor já tem, o teu caminho para mim, ainda que seja tão louco quanto construir uma arca como o Senhor deu a Noé. O Senhor tem para mim algo sobrenatural nessa cidade, nesta igreja, na minha família, na empresa que eu trabalho, no meu negócio, o Senhor tem. E eu não quero ficar travado, amarrado por sentimentos, por complexos, por decisões erradas. Eu não quero ficar amarrado pela falta do hábito de buscar, ouvir e seguir conselhos sábios. Então o Senhor falou comigo: filho, aumente a riqueza da sua mente. Tem lá no site uma ministração que eu coloquei há umas semanas atrás. Deus vai usar a sua vida poderosamente. Uma palavra profética para nós como igreja, para você como servo de Deus nessa cidade, para milhares de pessoas que nos ouvem pela internet. É só crer e agarrar. Deus vai usar a sua vida poderosamente. O mínimo que você pode fazer é dizer amém, irmão. Aumente a riqueza da sua mente. Uma palavra que Deus me deu, irmão. E Deus me deu num momento muito espiritual. Eu estava correndo. Eu não estava jejuando. Eu não estava orando. Eu não estava adorando. Eu não estava fazendo nada que a gente pode timbrar ou rotular como espiritual. Eu estava correndo, correndo. Olhando as ruas, olhando o povo. Correndo. Parando um pouco, medindo o tempo. E Deus falou comigo: filho, aumente a riqueza da sua mente, isso vai te ajudar. E o Senhor foi me dando algumas dicas: leia, leia, leia. Irmão, eu me lembro de uma época que eu comecei a me agarrar na internet demais, me agarrar demais. E eu recebia muita mensagem por esse absurdo Facebook, era muita mensagem. Às vezes eu estava lá respondendo mensagem, tinha alguém no outro canto lá assim: pastor, quero falar com você. Pastor, quero falar com você. Gente de tudo quanto é canto do Brasil: pastor, quero falar com você. Pastor, quero falar com você. Aí daqui a pouco ele escreveu de novo assim: ô, pastor, quero falar com você. Não, isso não é possível. Você não vai me atender? Desliguei. Aí lá em casa estava usando WhatsApp. É WhatsApp? Eu falei assim: eu vou usar porque eu vou cadastrar aqui, porque eu vou. Aí no segundo que eu cadastrei, um irmão entrou e falou assim: eu quero falar com você. Eu falei assim: meu Deus, se eu tiver mais um negócio que as pessoas chegam, eu quero falar com você, eu não vou fazer mais nada nessa vida. Então deletei na hora. E naquele tempo, irmão, eu soberbado de tanta coisa, tem que responder esse irmão, tem que responder aquele, tem que responder esse, tem que dar uma satisfação para esse. Tem que... Eu descobri que eu não estava mais lendo. E quando eu ia ler, minha mente não estava cômoda, descansada, confortável para ler, nem a Bíblia. A única coisa que eu queria é ver o que mais que publicaram. Quem mais está... Não, isso não acontece com você, não. Aconteceu só comigo. E quem mais? O que publicaram? O que fulano está falando? O que fulano está falando? Por uma foto de quem? Publicou o quê? Só isso, irmão. Então o Espírito Santo falou comigo assim, cuida, porque esse ambiente é um ambiente da mente humana. Vai sugar a sua mente e a mente de Cristo em você. E você não vai ter condições, não é só de ler a Bíblia, é de ler qualquer coisa. Sua mente vai ficar sem condições de ler e desenvolver conhecimento. É tão entorpecente quanto álcool ou qualquer outra droga. Cuida da sua mente, põe riqueza na sua mente. Deixa de pôr lixo e coisas infrutuosas. Põe riqueza na sua mente. Leia. Leia a Bíblia. Romanos diz, porque não me envergonho do Evangelho. Paulo escreve aos Romanos. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. E só tem fé quem busca a palavra. Eu quero encher a minha mente da palavra de Deus. Eu quero ler. E eu quero ler também coisas que Deus revelou a muitos homens sábios nessa terra. Ciência, excelência. Eu quero ler como se processa isso, como faz bem feito aquilo, como cuida disso, como cuida aquilo outro. Eu quero saber como cuida de finanças, eu quero saber como cuida do carro. Eu quero saber coisas que enriquecem a minha mente. Eu decidi jogar fora esse tal de Ló que me entorpece a mente, que me entope a mente, que não me deixa ter uma mente livre para Deus ensinar as coisas que Ele fez. Eu quero isso, Senhor. Escreva, escreva o que te acontece, escreva o que você aprende. O salmista diz, ensina-me, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Eu quero escrever, eu quero ter um diário, eu quero anotar as coisas que Deus fez, eu quero anotar as coisas que aconteceram, eu quero escrever. Quem sabe Deus vai te usar para escrever um livro? E um livro vai alcançar milhões de pessoas nessa terra. Ah, mas eu... Você, irmão. Você. Quem sabe Deus vai te usar. Ó, cadê aquela irmã? Cadê aquela irmã? Deus tem dado àquela irmã um negócio tão grande aqui, ó. De nutrição, de alimento. Ô, irmã, investe nisso. Ousa. Vai para diante do Senhor. Busca. O Senhor pode te fazer realizar, escrever, ajudar gente nesse mundo afora que você não tem noção. Só larga desses lós. E ouse ouvir a voz de Deus. Ouve levantar os olhos, erguer os olhos. Eu não quero mais. Eu não quero mais ficar preso o dia inteiro nessas coisinhas. A semana inteira nesse... Eu quero romper com esses lós da minha vida. Enriqueça a sua mente, leia, escreva, ensine, fale das suas experiências, fale do que está na palavra para mais pessoas. O Senhor diz assim em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão ensinar, testemunhar, falar, proclamar. Vocês vão ser minha boca nessa terra. Não tenha constrangimento, não tenha vergonha, não tenha complexo. Você vai ser usado por Deus com a sua voz, com a sua boca, para muita gente receber da palavra do Senhor. Enriqueça a sua mente, leia a palavra, leia muito, estude, escreva, ensine, experimente. Se arrisque mais, ouse, saia do quadrado, segundo o dito popular, faça o de sempre diferente. Porque eu sou assim, eu nasci assim, para mim assim, não, Senhor, teu espírito tem coisas maiores para mim. Imagina Noé discutindo com Deus: Deus, fazer o quê? Uma arca, filho. O que é a arca, Deus? A arca é um negócio assim, assim, assim, assim. Para que serve a arca, Deus? Serve para salvar. Dilúvio. O que é dilúvio, Deus? Dilúvio é isso, isso. Deus, eu nunca vi isso. Isso nunca aconteceu na Terra, Senhor. Isso não existe. Ninguém tem isso. Ninguém nunca fez isso. Senhor, não tem mercado para isso. Senhor, ninguém vai entender o que eu estou fazendo. Senhor, como é que eu vou cuidar da minha vida? Como é que eu vou pagar a escola dos meus filhos? Senhor, como é que eu vou fazer isso? Noé pode ter discutido um monte de coisa com Deus. No final, Noé falou assim: eu vou fazer o que o Senhor está falando. O que Deus deu a você? O que Deus te deu para fazer? Que dons você tem? Que talento você tem? Que coisas Deus te deu para ousar, para experimentar? Ah, eu não sei se eu posso, ah, não sei se eu posso, ah, isso é muito para mim, isso é muito difícil. Ah, então, ai, meu Deus. Oi, irmão, Deus tem norte, sul, leste, oeste. Oeste, levante seus olhos, erga os seus olhos e contempla, Abraão. Tudo que eu tenho dado a você. Abraão, eu tenho um universo ilimitado para você. Deus está falando isso comigo e com você, irmão. Ah, mas eu já, isso aqui, minha vida tem que cuidar. Deus já te deu muita coisa, você vai cuidar. Deus vai dar sabedoria para cuidar. Quem sabe Deus vai te dar sabedoria para pôr alguém para cuidar. Para você entregar isso para outro. E você romper por essas campinas para qualquer direção. Deus tem isso para você. E eu estou pregando isso para mim, estou pregando isso para você, estou pregando isso para milhares e milhares e milhares de pessoas que estão agora na internet e vão ouvir pelos CDs e vão ouvir pela internet. Sem limite. E desafiando você a não viver mais uma semana cheia de loça. Eu quero ousar. Eu não quero sair na força do meu braço, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Então, filho, decida ser alguém diferente nessa sociedade. Experimente. O Senhor diz assim, irmãos, quanto a mim, Paulo escreve aos Filipenses e diz, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me dos los que ficaram para trás. Você já viu esse texto de Filipenses? Já viu esse texto de Paulo? Paulo está escrevendo isso. Esquecendo-me dos los que ficaram para trás. Acabou, ficou para trás. Não, porque não sei, porque o pastor, porque o irmão, não sei. Não, irmão. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu olho para frente, eu prossigo, eu avanço. Ah, irmão, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda, fala comigo, irmão. Leia mais. Escreva mais. Ensine mais. Experimente mais. Mais uma coisa. Não trabalhe por dinheiro. Não trabalhe por dinheiro. Pastor, desculpa, a mensagem até aqui estava boa, mas esse negócio aí eu não estou entendendo. Como assim? Não estou entendendo. Como assim? Os grandes homens de Deus e os grandes homens desta sociedade moderna e da sociedade de todas as eras que realizaram grandes feitos, fizeram os grandes feitos não porque estavam atrás de dinheiro, mas porque estavam construindo o que Deus lhes chamou para construir. Os grandes negócios dos grandes empresários, dos grandes cientistas, dos grandes inventores, não eram negócios que foram feitos em busca de dinheiro. Foram negócios feitos em busca de um alvo, de uma missão, de um ideal, de um sonho, de algo que eles tinham enxergado. E as pessoas diziam, você é louco. Ninguém, isso não existe, isso não pode, isso não dá certo, não é assim, arca, dilúvio, isso não existe, Jesus voltar, igreja, trono, Jerusalém, festa, isso não existe, é nesse mundo que você e eu vamos nos levantar e dizer assim, tem sim, Deus me mostrou, eu vou atrás, eu vou pagar o preço, é possível, não dá para ser desse jeito, é possível, Deus tem isso para mim e para você, irmão. Então decida hoje, Senhor, eu não vou trabalhar por dinheiro. Eclesiastes, Salomão diz assim, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Diga comigo, a eternidade habita no meu coração. É, irmão, ficar medíocre nas coisinhas terrenas é morrer antes da hora, é viver sufocado. Porque Deus nos fez para as coisas eternas. Olha a vida de Abraão e olha a vida de Noé que estamos estudando hoje, irmão. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Irmão, Deus nos fez e nos colocou nessa terra para nós vivermos. não foi para nós ganharmos dinheiro. E se eu e você decidirmos investir na nossa vida para a gente servir, o recurso que precisamos virá, irmão. Afinal de contas, está escrito em Mateus 6 que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas Deus dá. Não, porque Deus disse que do suor do seu rosto você vai comer o pão. É, irmão, Deus proclamou uma palavra de maldição em cima do pecado de Adão. E realmente eu e você temos que trabalhar e trabalhar sua. Mas Deus não manteve essa maldição sobre mim e sobre você. Na cruz do Calvário levou toda a nossa maldição. Eu e você continuamos tendo que trabalhar. Ninguém vai ganhar dinheiro deitado na rede o dia inteiro. Você e eu vamos trabalhar, mas nós vamos receber dinheiro fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer com alegria, com prazer, com gozo, com fruto. E terminamos um ano trazendo cestos diante do Senhor. Aqui estão os frutos do trabalho desse ano. Deus tem isso para mim e para você, irmão. Mas decida não trabalhar por dinheiro. Qualquer coisa vai. Mais um dinheirinho. Não, irmão, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero me desagarrar dos laços. Eu quero, Senhor. O Senhor diz em Provérbios também, não te fatigues para ser rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não trabalhe por dinheiro. Trabalhe para aumentar a sua riqueza da mente, das experiências, de servir as pessoas, de ter alegria, o prazer de fazer algo que Deus te deu como dom, como talento, para servir ao Senhor, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Façam para a glória de Deus. Eu sei que quem é, porque Deus me... Eu tinha um sonho, assim, uma invenção, eu inventei, mas é um negócio tão louco, minha mulher fica falando assim, você é doido com esses negócios, mas quem sabe Deus te deu alguma coisa maravilhosa? Não saia fazendo cheio de loss, porque você vai se enrascar todo, mas saia tendo ouvido a voz do Senhor. E para isso, irmão, libere-se dos loss. Irmão, a palavra do Senhor diz... O Senhor mostra claramente, Paulo escrevendo a Timóteo, falando como os homens serão hoje. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vocês estão vendo, em toda a terra, não é só no Brasil, em toda a terra, o Halloween tem crescido de uma forma absurda. O dia 31 de outubro, a festa de Halloween, que era uma coisa só dos Estados Unidos, alcançou o Brasil de uma forma devastadora. As escolas, as crianças. E nesse ano, de uma forma específica, o ano passado eu já tinha visto nos Estados Unidos, eu estava lá nessa época, e eu tinha visto nos Estados Unidos um crescimento assustador da decoração externa das casas. Você vai ver os demônios inflados, você vai ver casas cheias de sangue, cheias de teias de aranha, e as imagens, as esculturas, os bonecos infláveis de demônios, de caveiras. E acontecem mesmo coisas absurdas dos demônios fazendo barulho nos telhados, no sótão, na superfície das casas. E é preciso, e eles fazem isso mesmo, ir de casa em casa para, com algum doce, parece, alguma coisa, para, como? As crianças saem pedindo doce para apaziguar os espíritos. E nesse ano, se você não percebeu, você vai identificar agora, no Brasil e em todo o mundo, cresceu um aspecto característico, chamado zumbi. Nunca nós vimos tantas alegorias, figuras, desenhos, filmes, festas de pessoas maquiadas de zumbis. São castas, entidades que estão saindo do inferno por conta do estado de pecado da sociedade humana. Das legalidades que os próprios homens estão dando. No avião... Uma família com duas crianças terríveis, envergonhando os pais, colocando os pais numa situação difícil. Eles estavam realmente constrangidos de tanto que aquelas crianças estavam. E por fim, a mãe falou assim: olha, menino, se comportem, porque se vocês não se comportarem, não vão para o Halloween. Jesus do céu, o que, que eu posso dizer para essa família? E daí a pouco ela tirou as máscaras, duas máscaras de demônios, de coisas, com aqueles dentes, com aquele sangue, e os meninos colocaram as máscaras. Ela falou assim: é isso mesmo, põe isso daí. Eu quero ver quem vai assustar mais gente na rua. Isso é o comum, irmão. Os homens não estão percebendo, até mesmo dentro de igrejas. Nestes dias, eu vi fantasias e decoração de zumbis, e os homens não estão nem acreditando que isso são manifestações expressas de demônios. O que foi que Jesus disse? Será como nos dias de Noé. O Senhor não diria zumbis, porque naquele tempo ninguém saberia o que era. Mas o Senhor diz assim: comprarão e venderão, casarão e dar-se-ão em casamentos desapercebidos. Se fosse hoje, provavelmente o Senhor diria: eles farão suas festas, eles comprarão os seus elementos, seus itens, eles se fantasiarão dos zumbis, eles farão todas essas coisas de demônios como se não fossem nada, desapercebidos. E Deus está chamando Noés e Abraãos hoje. Eu vou sair da minha terra e da minha parentela. Não significa que eu vou abandonar meus familiares. Significa que eu vou sair desse sistema. Sem levar Ló. Como Noé, não importa o que vão criticar, não importa de onde eu vou tirar dinheiro para comprar tanta madeira, mas eu vou construir a arca. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero levantar os meus olhos. Os homens serão assim, enganados por ensinos de demônios. É possível, irmão, que você, principalmente depois de me ouvir falando isso, olhe para os zumbis e diz assim: ui, isso é do inferno mesmo. Mas, irmão, tem muita doutrina de demônio no meio da igreja que não tem cara de demônio. Tem muita gente deixando de lado os tesouros, os manjares da mesa do Senhor, do servir a Jesus por conta de meia dúzia de reais, por causa de ensinos de demônios. Não precisa ser uma teologia, uma heresia, uma coisa absurda, muito menos precisa ser um tridente ou alguém vestido de zumbi. Pode ser uma coisa sutil, do medo, da ansiedade, de tem que correr atrás, porque como é que vai ser se eu não correr atrás, se eu não fizer assim, se eu não fizer assado? Doutrina de demônios, porque a palavra do Senhor diz assim: descansa no Senhor e espera nele, e o mais, tudo ele fará. Exponho estas coisas aos irmãos. Paulo está dizendo a Timóteo: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Rejeita as fábulas profanas, as velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo está dizendo, isso é uma coisa que vai demandar exercício seu, intenção, força, esforço. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia e imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Quero dar essa palavra aqui a você. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido por meio de profecia e imposição de mãos. Nessa noite eu estou profetizando sobre a sua vida. Deus tem um caminho sem corrupção para você e para mim. Deus tem um caminho de realizações tão grandes e tão maravilhosas quanto fez com Noé, fez com Abraão e com todos os outros servos, tanto quanto fez com Jesus, seu filho. Um caminho maravilhoso de coisas grandes, ousadas. Elas não precisam ser as coisas grandes que os homens dizem que são grandes. Elas podem ser as coisas que os homens dizem que são pequenas, mas para Deus são gigantescas. Deus tem algo para a sua vida. Levante os seus olhos, irmão. Eu quero profetizar sobre a sua vida e não seja negligente com essa profecia. Eu quero profetizar sobre você. Deus não te quer, não me quer agarrado, amarrado a um ló dessa vida, preso nas coisinhas. Deus quer a mim e a você levantando os olhos e olhando para toda a extensão da terra. Abraão, anda por toda a extensão da terra, por onde você passar, eu vou te fazer próspero, e você vai possuir essa terra, e tua descendência vai possuir essa terra. Eu tenho algo para você, Abraão. O senhor, eu não quero ficar aí na culta, hoje não estou afim, estou cansado, não sei esse negócio, não estou afim, não é o meu ministério. Senhor, tu tens algo maravilhoso para mim, e eu não vou limitar a medida do que eu como de ti. Porque eu não quero que o Senhor limite a medida do que vai derramar sobre mim. Eu quero, eu crie nessa noite, Senhor. Eu quero ouvir essa ministração sobre Noé. Será como nos diz Noé. E eu quero ter uma experiência nesses próximos dias de ir para a tua presença, nos meus devocionais, no meu tempo de jejum, de oração, de adoração, no culto, sozinho, andando, correndo, Senhor, fazendo alguma coisa, estressado no trabalho, não importa onde, não importa quando. Eu quero ouvir a voz do Senhor dizendo, filho, manda esse Ló embora. E, Senhor, eu quero voltar domingo que vem aqui, podendo testemunhar. Essa semana Deus me mostrou um Ló, e eu chutei ele. Porque se fosse só meu primo, meu sobrinho, eu tinha que mandar ele embora. Ó, escolhe um lugar e vai embora. Mas tem coisas que você não tem nem que mandar, você tem que chutar, queimar, destruir, liberar, deletar do computador e da mente, do coração e da agenda. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Fecha os teus olhos, irmão. Peço ao Espírito Santo para continuar pregando. Diga a ele, eu quero buscar o Senhor. Eu não quero gastar meu tempo com obras infrutuosas. Eu não quero ter lós agarrados em mim. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero levantar os meus olhos. Eu quero ousar nas coisas que tu tens para mim. A maioria dos grandes homens da América, presidentes, cientistas, médicos, a maioria dos grandes homens da Europa, do Oriente Médio, de Israel, são pessoas, ou eram pessoas, que muito cedo, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 14 anos, já tinham realizado grandes coisas, ousadamente. Que não se ocupavam com coisas tolas da meninada, nem as coisas naturais da infância. Se ocuparam das coisas mais solenes, das coisas mais sublimes. Senhor, eu não quero ser assim. Eu não quero ser alguém que, ainda que adulto, esteja se ocupando com coisas de menino. Eu quero ser alguém que esteja ocupando com coisas elevadas. Como Paulo escreve aos Colossenses: Senhor, eu quero, porque sou salvo em Cristo Jesus, buscar as coisas do alto. E eu quero nesses dias ter algumas experiências, de tal forma que eu possa voltar aqui no próximo culto e dizer: Deus já me falou de alguns lós, e eu já joguei eles fora. Eu estou mudando o jeito de fazer isso, eu estou mudando o jeito de administrar meu tempo, eu estou mudando o jeito de me ocupar durante a semana, eu estou mudando o meu jeito de me preocupar com isso, com aquilo outro, eu estou mudando o meu jeito de aplicar meus recursos financeiros, eu estou mudando algumas coisas. Deus falou comigo nessa semana. Irmão, se eu ou você, durante essa semana, não tivermos algumas mudanças testemunháveis, é porque nós até ouvimos com o nosso intelecto, mas nós ainda estamos com o coração entupido. Então, Senhor, eu quero, diante do Senhor, eu quero testemunhar que nesta semana o Senhor me mostrou alguns Lós e eu mandei eles embora. Eu quero testemunhar que eu ouvi o Senhor falando algumas coisas. Quem sabe o Senhor me lembrando de coisas que o Senhor já falou lá atrás. E eu quero dar pequenos passos. Eu não quero ser um tolo, ufanando de mim mesmo, dos meus sonhos. Eu não quero ser alguém que tolamente sai desbravando o que não é para fazer. Não, Senhor, eu quero dar passo a passo. Passos simples, pequenos, mas significativos. Guiados pelo Teu Espírito Santo. Que exalam o perfume da Tua voz, da Tua presença, da Tua direção. Eu quero isso nesses dias. Se você quer isso, convido você a ficar de pé e a orar ao Senhor e declarar com a sua voz, ainda que baixinho, ainda que você que está me ouvindo na internet, ainda que assim bem sutilmente, enquanto dirige o carro, enquanto está entrando no trabalho, não importa onde, eu queria convidar você a orar ao Senhor nesse momento e dizer algumas palavras, algumas respostas ao Senhor nessa noite. Libera, pronuncia palavras, isso é estratégico, isso é importante.